Jesus, e deixe que a luz em você venha brilhar. Vem agora pra Jesus, esqueça a solidão e comigo vem cantar. Volte pra Jesus, volte pra Jesus, e com Jesus a sua vida brilhará. Jesus a paz terá. Vem agora pra Jesus, pois o tempo já passou e Jesus não tarda a vir. Jesus.